5-0 esquema louco, esquema louco. Pra quem duvidou, moro, mano. Bagulho tá aí, Se explica aí, quem duvidava que eu podia fazer bagulho, moro, mano. Só o começo. Tamo aí, esse mundo louco e traiçoeiro, onde toda vaidade que os lobos estão entre os cordeiros. Ainda tento entender o propósito dos revés. Tô contra o tempo no labirinto, pedindo a Deus que guie meus pés. Abalada minha fé, vou cegando quando der. O capeta tá do lado comendo minha mente, perguntando qual que é. Espírito abatido, mas eu não posso dar ré. Devo ficar, devo seguir, e não tenho que chorar enquanto eu tô revertei isso aí. Porque a derrota nunca vou admitir. Eu acordei e vi o que deixei passar. Agora eu quero o que é meu e ninguém vai poder negar. Vão se arrepender de ter me subestimado. Diplomacia, o Yara, não vou mais ficar calado. Mentiroso vai cair, negro do seu volve. Representa que é maluco, seu castelo vai cair. Rio daquele que é cheio de si. Seu blá blá blá não vai me atingir. Subestimado, mas nunca derrotado. Ainda tô na cena, sinto meu fardo. Ainda faço jus a meu nome, Renato. Eu agradeço a todos que me subestimaram. Continuo na contramão, tudo é de coração. Acredite ou não, eu digo, não acabou. Eu tenho as na mão. Segura então. Quem ainda passou, começa, faça logo sua preste. De norte a sul, de leste, o SS me tira na levada. Que não tem conto de fada, diferente do que fale. Não vive nada, o meu caminho eu faço. Cê tá incomodado, invejoso, disfarçado. Escute bem esse recado. Nunca será, fique bem onde está. Canalha, nem perto vai chegar. Moleque de 30, não sou obrigado a tu. Desse filme já vi uma pá, então é melhor nem começar. Já não era sem tempo, acabei de acordar. Seu pesadelo já vai começar. E nem adianta querer me engessar, porque eu tô aqui pra ficar. Atiram pedras depois, esconde as mãos. Sei muito bem quem são, então mantenho distância, sei quem é irmão. Manda um salve pra quem duvidou, se te veja minha vitória. Triunfando sobre escória, demoro, passa da hora, invasão já começou. Eu agradeço a todos que me subestimaram. Agradecer aqui, moro, mano, que ajudou o bagulho a sair do papel. Andréia, Daniel, Adriana, Louco do Cerrado, Nego Dé, Família Nacional, Thug Black, L.A., David, Janelle Nadine, DJ Graffiti, Estela Jimenez, Sonic Eficaz. Essa invasão é só o começo, moro, mano.